primeiro verso, a igreja o segundo, e assim até o verso 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós temos dois pedidos de oração. O irmão Luiz Henrique pede oração pelo filho de seu amigo que tem 12 anos e está na UTI com derrame cerebral. O nome dele é Kennedy Antônio. A irmã Emília pede oração em favor de seu tio Célio, que está hospitalizado. Ele fez a cirurgia do coração. Quem mais deseja oração? Amado, santo, bendito e eterno Deus, nós queremos, Senhor, apresentar estes pedidos do nosso irmão Luiz Henrique, da irmã Emília, Senhor, e que Tu estejas fazendo um milagre, porque Tu és o Deus de milagre e essa é a Tua especialidade, fazer milagre, Senhor. Faça milagre, ó Deus. Realize, ó Pai, uma obra maravilhosa para que o Teu poder, a Tua majestade se manifeste, Senhor, nestes problemas, para que todos vejam, entendam, saibam, compreendam que Tu és um Deus Todo-Poderoso. Agora, Senhor, os Teus filhos que ergueram as mãos, manifestando a necessidade, que Tu estejas também, Tu que conheces e sondas os corações e sabes aquilo que cada um necessita. Te pedimos agora, Senhor, que Tu estejas concedendo aquilo que os Teus filhos necessitam, Pai. Dê vitória a cada um. Venha sarar as enfermidades, venha solucionar os problemas, as questões. Senhor, tudo estejas conduzindo as situações para que nós venhamos a caminhar e a nossa caminhada seja de paz. No nome de Jesus te pedimos também, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando fortemente em nossos corações, para que nós possamos receber e também transmitir a Tua santa e bendita palavra. Senhor, prepare as nossas vidas, os nossos corações, e a honra e a glória seja unicamente para Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Nós temos, fizemos já os pedidos. E nós gostaríamos de falar nessa noite a respeito de um texto que está no versículo 1, no verso 1 do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não andam. O nosso evangelista João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, vamos ler o que é que ele diz. João, primeira de João, 2 e 6. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Oh, desculpe. 1 João 2, 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O óculos está ficando, precisa mudar de óculos. Eu vi aqui o 4 pensando que é 6. sinal que eu posso ter que ir no oculista. Urgente. Troquei o quadro para vocês. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O Salmo diz que bem-aventurado o varão que não anda. Nós percebemos aqui o que eu quero falar, essa metáfora do andar. O andar. Na verdade, quando nós falamos no andar, isso quer dizer que é o curso, não é, da nossa vida. Andar como ele andou significa um comportamento que nós temos em ver alguém e andar e assumir algumas coisas positivas e negativas. Vocês perceberam que quando nós andamos muito com uma pessoa, nós passamos até assumir os trajetos daquela pessoa, não é? A forma de falar. Há realmente um envolvimento. E nós nos envolvemos com amigos, com aqueles que nós temos amizade, mas o João está dizendo aqui que nós temos que nos envolver com os conceitos do Senhor para podermos andar como ele andou. Então, aquele o homem é feliz, no Salmo 1 que lemos, que aquele que anda, ele encontra a felicidade. A felicidade é aquele que não se comporta e não segue a filosofia, a forma de vida, os conceitos dos ímpios do mundo. Então, o andar aqui é exatamente aceitarmos os conceitos e também aquilo que os ímpios promovem. Nós temos alguns fatos relatados na Bíblia que mostram o perigo e também nós vamos ver a virtude, o lucro, o prejuízo e o lucro, ou seja, aquele que abandona os conceitos do Senhor tem prejuízo e aqueles que usam o preceito do Senhor, eles têm lucro. Nós vamos ver isso, alguém leia primeiro livro dos Reis, capítulo 15, 26. Nós vamos ver aqui o lado negativo. Vamos ver um lado que não deve seguir. Pode ler, irmão. Veja bem, fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai, não foi os caminhos do Senhor, e no pecado com que seu pai fizera pecar Israel. Esse texto aqui está se referindo ao rei Nababe, ele é filho de Jeroboão. Então ele, ao invés de seguir os caminhos do Senhor, os preceitos do Senhor, ele seguiu os caminhos do seu pai, e aí ele fez o que era mal. Mas nós vemos um texto positivo no segundo livro dos Reis. Nós lemos no primeiro livro, agora no segundo livro dos Reis, capítulo 22 e o versículo 2. Veja um lado que foi lucro. Quem achou pode ler. Isso aqui se refere ao rei Josias. Veja, fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui está um testemunho da palavra de que alguém que andou. Nós estamos falando no andar, no caminhar. E já disse que essa metáfora é a filosofia, aquilo que você assume, filosofia de vida. Nós vemos também que Deus fala muito no andar e no caminhar. Nós temos um exemplo claro também. Alguém está dizendo, porque o pastor está falando dos reis, tal. Mas vamos lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Nós vemos o que Deus está falando, é Deus que está falando. Não é a história do rei, não é a história de um reinado de Israel. Mas veja o que Deus diz. Gênesis 17:1. Quem encontrou, pode ler. Você vê que o conceito aqui de andar, né? Aqui nós temos já em Gênesis, Deus dizendo, depois nós vamos entrar, mas não dá, a introdução para você ver que essa questão de andar, Deus faz exigência em sua palavra, quanto nós andarmos. E aqui ele diz a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Nós vemos que no texto anterior, no contexto, Abraão resolveu ajudar a Deus, né? E essa ajuda, justamente com Sara, traz prejuízo até hoje. E Deus faz um silêncio, Deus deixa, faz silêncio de 10 anos Abraão. Ele fica, Deus não fala mais com Abraão. E depois Deus resolve, depois daquele período de silêncio com Abraão, ele volta a Abraão e diz, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, Abraão. Eu não precisava você ter buscado ajuda com sua esposa de ter um filho com a criada, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E agora, Abraão, eu deixei mais 10 anos se passar para que você conheça o meu poder. Você achava que estava bastante velho e Sara velha naquela época. Então eu ainda botei mais 10 anos sim, e vou mostrar agora, manifestar o meu poder. Só que é o seguinte, você tem que andar na minha presença. Em Gênesis capítulo 5 e 22, nós vemos um homem que andava com Deus, que é Enoque. Vamos correr um pouco, que as horas estão mandando os irmãos lerem, mas veja bem, Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. E a expressão que Deus usa agora para Abraão é essa: você precisa andar. Nós temos também em Gênesis capítulo 6, o versículo 9, uma referência a Noé. Noé era um homem justo, íntegro, e Noé andava com Deus. Gênesis 6 e 9. Então, quando João, ele diz para nós, aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou, isso tem que ter um grande significado na vida do crente, porque o Senhor Deus, desde o início, desde o princípio, nós vemos que Gênesis, não é? Está aqui relatando a questão do andar, e João foi o último escritor da Bíblia. Nós vemos o primeiro escritor, né? Aqui em Gênesis, nós fizemos 3 referências à exigência de Deus ao andar na presença dele, ao andar com ele. E aí João, o último escritor da Bíblia, está realmente dizendo, olha, aquele que diz está nele também deve. Não é uma sugestão. Não é assim, olha, é bom, você vai se dar bem, mas deve andar como ele andou. Agora, existe, eu vejo alguns irmãos que acham que andar aonde Jesus andou é maravilhoso, né? A emoção é grande, né? Tem pessoas que querem ir para Israel, o irmão Benatar, a irmã Adriana já foram, conheceram, e muitos aqui, eu não sei quem mais, foi de uma alegria você estar pisando na terra, não é? Andar, até andar como Jesus andou ali naquele, mas não é diferente. Andar onde ele andou e como ele andou é diferente. Então, porque você andando Israel, isso não vai trazer nenhum princípio de santificação para a sua vida, de santidade. Você andar aonde ele andou. Mas você tem que andar como ele andou. Tem pessoas que querem até andar, não é? Fazendo os milagres. É bom fazer milagre, o poder de Deus se manifesta. Mas O fazer milagre não acrescenta santificação. Aí você diz, pastor, não estou entendendo nada. Vou repetir. Fazer milagres, entendeu? Prodígios, não santifica ninguém. Porque tem que andar como Jesus andou. Mas Jesus fez milagre, é verdade. Mas nós vamos ver mais adiante, ele, como ele fez os milagres, como ele andou fazendo os milagres. Aí tem uma diferença. Não sei se vocês estão entendendo. Eu coloquei agora aí para vocês raciocinarem. Veja bem, andar fazendo milagres e realizando prodígios não é sinônimo de santidade. O que é o sinônimo de santidade é andar como Jesus andou. Jesus fazia milagres, sim. Mas tem que fazer os milagres e caminhar e andar como Jesus andou. É bem diferente. O apóstolo Paulo, ele também exorta a igreja, e ele faz uma exortação à igreja de Corinto. E eu estou falando isso exatamente porque a igreja de Corinto é uma igreja poderosa, tinha todos os dons. E Paulo bate duro aqui. E aí eu vou pedir para que alguém leia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, 5. É, 13 e 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13 e 5. Olha, Paulo está falando isso aqui, não é para o mundo. Ele não está fazendo essa advertência para as pessoas que estão fora. Não, ele está falando à igreja. A advertência aqui para a igreja. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não, é que já estás reprovado. Estar em Cristo, querido, é realmente o início da nossa vida cristã. Nós temos que estar em Cristo. Agora, permanecer nele é a continuação da nossa vida. Tem pessoas que nascem, estão em Cristo, nasceram em Cristo. Todavia, eles precisam continuar a vida. Continuar em Cristo é o nosso caminhar diário com Ele. Porque muitas vezes nós temos sempre a tendência, é isso que Paulo está dizendo, a tendência de estar em Cristo, dar início à caminhada, mas durante a caminhada se perde o foco. O alvo muda, apesar de que a pessoa se diz ainda estar em Cristo, mas não está mais. Por quê? Quando você vê alguém fazendo uma grande obra e ele começa a se exaltar, ele já perdeu o foco. Porque quem está em Cristo não se exalta. Ele sabe que nada ele é, tudo é o Senhor. E tem muita gente dentro da igreja achando que é alguma coisa, que pode alguma coisa, mas nós não podemos nada. O Senhor é que pode. Nós recebemos a vida do Senhor e estamos nele. Isso é um milagre, é Deus que faz. Não tem explicação, não me peça aqui para explicar como é que você aceita Jesus e entra em Cristo, eu não sei. Isso aí é uma coisa que Deus é que faz, é como ele explicou para Nicodemos. Eu não sei como é que é, você só sente. Mas como é que faz, eu não sei. Não peço explicar, eu acho que ninguém sabe, porque é Deus que faz esse negócio aí que não tem. Você crê e você está em Cristo. Agora, é nossa responsabilidade, a parte de Deus ele já fez, que é nos colocar em Cristo. Agora, é nossa responsabilidade continuar. Aí tem gente que está dizendo, não, Deus é que tem que me pegar e arrastar. Ele já te trouxe. Agora, cabe a nós a responsabilidade e o desejo de caminhar. Se você não deseja caminhar com Cristo, como não tem como? E nós temos que andar. Aquele que se diz está nele, se você se diz está em Cristo, aí tem, é um dever, é uma obrigação de andar como ele andou. Eu anotei aqui um comentário de Spurgeon. Eu vou ler para a igreja. Nossa vida espiritual é vivida através do Espírito Santo. A nós é conferida a mesma forma espiritual que Deus tem. E isso envolve irresistivelmente a sua forma de conduta moral. Quando vivemos a vida moral de Deus, então estamos andando como verdadeiros crentes. A vida moral. Spurgeon está dizendo aqui aquilo que eu falei no início. Você andando fazendo as coisas que Deus faz não é sinônimo de que você está nele. Isso é uma contradição. Você vai dizer, não estou entendendo nada. Mas o que Spurgeon diz aqui é que quando vivemos a vida moral de Deus, aí nós estamos realmente nele. Porque não tem como você viver fazendo a obra de Deus e agindo diferente da vida que Jesus teve aqui na terra. É isso que eu estou devagarzinho querendo enfocar isso aí. Nós temos que andar aqui como Jesus andou, significa que é estarmos agindo, termos o mesmo comportamento moral que Jesus teve aqui na terra. A recíproca é verdadeira. Se nós dissemos que estamos nele, então nós temos que assumir esse caráter de Cristo. Se nós não assumimos o caráter de Cristo, significa que nós não estamos nele. O coração do homem, queridos, é tão enganoso, isso está escrito na palavra, que é tão enganoso que pode levar uma falsa sensação de que nós somos cristãos e tão bons cristãos e tão usados por Deus que nos orgulhamos da fé e passamos a ser soberbo. O coração é enganoso. Eu sempre falo isso. No momento que eu me achar mais crente do que Epitácio, meu coração está me enganando. Sabe por quê? Porque aí é a soberba. A gente sempre lê aquele texto que Jesus proíbe nós julgarmos, e normalmente nós levamos para o lado que é não julgar aquilo que a pessoa está fazendo errado, tal, né? Nesse conceito. Mas o maior julgamento é esse, nós não podemos julgar. Eu não sei o tamanho da fé do Epitácio, eu não tenho essa capacidade. Eu sou proibido de tentar medir isso. Jesus falou para proibir, então é porque quando a palavra diz, ó, não julgueis, tal, e você lembra sempre para o outro um lado, né, do material, mas o foco principal é esse. Eu não posso medir a fé de ninguém. Não temos instrumento para isso. Por isso que nós temos que nos julgar a nós mesmo, é que Paulo diz, nós temos que nos julgar para, será que eu estou certo ou errado? E como é que eu sei que estou certo ou errado? É exatamente ver se eu estou fazendo as coisas, agindo, tendo a conduta moral que Jesus teve. Se eu não tiver a conduta moral que Jesus tem, eu não estiver buscando isso, preciso me consertar, Paulo diz, para não ser reprovado. Porque se eu me orgulho dessas coisas, eu termino sendo reprovado. O apóstolo Paulo, ele, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 7, ele faz uma advertência, uma pergunta, aliás, não é advertência, é uma pergunta. Vós correis bem. Estão muito bem, vocês estão correndo, é a igreja de Gálatas. Vós correis bem. Agora, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Eles estavam caminhando, eles estavam andando bem. Vós correis bem. Mas quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Nós temos um exemplo claro da igreja de Laodiceia. Esta é uma advertência para os nossos dias, para as nossas vidas. Porque dentro do período das igrejas, nós vivemos o período de Laodiceia. É o período. Período de Laodiceia. Não é a igreja de Laodiceia. Estou falando, é o período. O contexto da igreja de Laodiceia é para os nossos dias. E o Senhor Jesus, ele fala em Apocalipse 3,17. Veja quanto a igreja se tornou soberba. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Tem pessoas que chegam aí e dizem, olha, eu não vou na escola dominical porque eu não preciso mais, eu já sei tudo. A esse assunto da escola dominical, qual é o assunto mesmo de domingo? Diz, nem vou lá, eu já sei tudo. Não preciso mais. Não preciso mais. Isso é uma tremenda falta de sabedoria, porque nós estamos sempre na igreja, e quantas vezes o irmão Pedrinho ali não sabe ler, mas ele dá cada aula para a gente, ele é. Eu gosto de ouvir o irmão Pedrinho falar, porque ele sempre tem uma palavra de sabedoria. Eu fico sempre prestando atenção. Dentro das frases ali, ele vai assim, eu digo, opa, eu capto ali, ó, é a palavra. Nós temos que estar aprendendo. Mas veja o que Jesus diz para aqueles que diz, eu não preciso de coisa alguma. Eu estou muito bem. Nem preciso da igreja. Nem preciso ir aos cultos. Ouvi o pastor Divaldo, ele fala a mesma coisa toda vez. Eu já estou sabendo tudo, eu não vou nem lá. Ouvi o pastor Divaldo, para quê? Mas olha o que Jesus diz. E não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. No conceito de Deus, há aqueles que se dizem que já estão, não é? Atingir. Pastor João de Oliveira, ele era um excelente ensinador e conhecia a Bíblia muito bem. E numa escola bíblica, e foi a última que ele veio aqui em Cuiabá. E depois dessa, ele saiu daqui, na outra semana faleceu. Ele encontrou uns irmãos comentando, né? Porque os pastores que se juntam, não, porque eu, tal, eu. E ele ficou parado ouvindo lá o pessoal, tal. Aí outro disse assim. Bom, você já está muito adiantado. Eu estou ainda no ABC. Aí o João de Oliveira disse, até o ABC você já sabe. Eu não saí do A ainda. Eu ainda estou no A. E ele era quem estava ministrando a escola bíblica, entendeu? Então está todo mundo assim. Eu, porque eu conheço, eu fiz, já li toda a Bíblia. Tem pessoas, não, eu já li toda a Bíblia, eu conheço tudo, tal, né? Já li 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Ler a Bíblia toda não significa que você conhece a Deus. E aí o outro disse, o mais humilde disse, bom, vocês estão, sabe aí, eu preciso aprender porque eu estou ainda no ABC. Aí foi quando a deixa que o João de Oliveira disse, bom, e eu ainda não saí do A. A vida cristã exige uma vigilância total. E a vigilância é na palavra. Jesus, em Mateus 26, 41, ele diz, a hora está passando, eu vou ler. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. 1 de Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A comunhão íntima com Deus requer que nós estejamos sendo moldados e deixando que a palavra nos examine. Repito, andar como ele andou é diferente de andar por onde Cristo andou. Aí eu tenho um texto aqui que eu quero que vocês escutem, que Martinho Lutero escreveu. Nos cumpre imitar o andar de Cristo. Aliás, não nos cumpre imitar o andar de Cristo por sobre as águas, ou sobre o mar. Mas a sua maneira normal de andar. Isso aqui é profundo. Assim também devemos buscar a santidade e a bondade, ainda que não possamos praticar coisas maravilhosas conforme ele fez. Então nós não podemos tentar imitar ao Senhor os milagres que ele fez, as maravilhas, até andar sobre as águas. Mas é um dever nosso andar, é isso que Lutero diz, é um dever nosso andar da forma normal que Cristo andou. Isso é muito profundo. No afã de sermos extremamente usados, poderosos, operadores de milagres, isso é um... A água aqui sabe, o divisor de água é muito perigoso. Não que eu esteja condenando você buscar a operação de milagres, não é isso. Não que você não deva buscar os dons, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós temos que vigiar. Porque se nós formos ver as trajetórias dos homens que se dizem grandes e fazedores de milagres, todos até hoje têm caído. Por quê? Misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Porque se não derruba, o camarada termina maior do que Deus. É como Lúcifer, né? Lúcifer, ele intentou botar o trono dele assim, olha, eu vou nas maiores alturas, você... E aí a queda. Deus não abre mão da sua supremacia, porque ele nos fez para sermos totalmente dependentes dele. Eu tenho outro texto aqui, de Spurgeon. Mais uma vez, Spurgeon. A verdadeira fé produz transformação moral e espiritual e um testemunho interno inconfundível. Vou repetir. A fé verdadeira produz transformação moral e também espiritual e um testemunho interno inconfundível. A fé verdadeira não é passiva, mas ativa. Exige que preenchamos certas condições, que permitamos que os ensinos de Cristo domine totalmente nossas vidas. Agora, eu quero dizer que essa está aqui a maior dificuldade nossa. Permitir que os ensinos de Cristo venham, assim, dominar as nossas vidas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, de 1 a 2, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor. Eu citei um versículo domingo aqui na igreja, que foi Efésios 5:8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Eu citei esse versículo. Eu quero dizer o seguinte, que a sociedade, ela identifica a luz. Até eu falei do aqui, usando a metáfora aqui desse prédio, que estava bem claro, mas na verdade, se tudo estiver escuro, mesmo que você acenda um palito de fósforo, essa luz vai ser percebida. Existem pessoas que querem brilhar como um holofote aí de 5 mil watts. Mas eu quero dizer que ser luz, entendeu? É fazer com que as trevas perceba, mesmo que a sua luz seja pequena, mas nas trevas ela será vista. Exatamente. A luz demais ofusca, realmente é isso mesmo. Então o mundo precisa ver tudo escuro e pelo menos uma luz. Não se importe de ser essa luz extraordinária. Mas aqui está dizendo para ser luz. A palavra não está dizendo que você seja uma luz incandescente máxima, não. Luz. Filhos da luz. Ou seja, né, a luz é o Senhor Jesus Cristo. Agora, os filhos da luz, eles são a fagulha da luz. Mas, vagalume, exatamente, eu dei um exemplo bom. Na escuridão, o vagalume, ele é percebido. Eu quero dizer que o mundo irá notar, se nós tivermos a luz do Senhor, mesmo que essa luz não seja tão forte, mas na escuridão, toda luz, ela se faz aparecer. Glória a Deus. Nós temos dois exemplos que eu vou citar, a hora está passando muito rápido, mas dois exemplos de como podemos ser luz e andar como o Senhor. Tirando agora a luz, mas voltando a andar, que agora eu misturei, porque a mensagem de domingo foi a andar, foi a luz, agora estou falando de andar. Mas vamos ver alguém que é percebido andando com o Senhor. Atos 4 e 13, lê esse texto. Atos 4, 13. Pode ler para mim esse versículo. Vê que a gente fica 5 minutos a mais. Ou tinha conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Por quê? Porque eles estavam falando e agindo como Jesus havia agido. Veja bem, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Nós temos outro exemplo, Atos 6:15. Atos 6:15, leia para mim. Isso aqui está se referindo a Estevão. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. No meio daquela multidão, houve um brilho diferente. E aquele brilho é porque Estevão estava em Cristo. E a maior prova que ele tinha o caráter de Cristo é no seu apedrejamento. Ele foi apedrejado e quando ele sentiu que estava morrendo, ele ora a Deus e diz: Senhor, aí ele fala as mesmas palavras do Senhor Jesus: não imputes a ele culpa alguma. Eu estou entrando agora no caráter de Cristo. Normalmente aqui quando alguém bate, você quer dar 3 pedradas, né? Se alguém joga uma pedra, você quer dar, né? 100 logo, vou destruir, jogou uma pedra em mim, eu vou quebrar. Essa não é a atitude de Jesus. E nós vemos aqui que Estevão, ele assimilou a vida dele, na vida dele entrou o caráter de Jesus, porque eles estavam matando ele, assassinando, sendo apedrejado. Ele disse: Senhor, perdoa eles, não impute culpa alguma. Essa história mostra que realmente Estevão estava regenerado. É a história de um homem regenerado. Agora, como é esse andar, pastor? Está falando muito de andar com os dízimos, vamos correr logo a esse relógio. O andar de Jesus. Primeiro, humildade. Jesus é um homem que andava humilde. Praticava humildade. João 13, 12 a 15. Aqui está a receita, pode anotar. João 13, 12 a 15. Alguém pode ler? Opa, aí começa a mudança das atitudes e o caráter absolvido daqueles que estão andando como ele andou. Não é andando por ele andou, mas como ele andou. Primeiro, o andar de humildade. Mesmo realizando milagres através do poder de Jesus na sua vida, mesmo assim, primeiro caráter de Cristo, humildade. Bom, vamos correr porque 9 horas. Mas tem outro caráter, homem de oração. Lucas 6 e 12. Eu vou ler porque já são 9 horas. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ainda em Lucas 18:1 está escrito: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Outro ponto do caráter que nós devemos assumir para andar como Jesus andou: conhecer a palavra. Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: retira Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só a Ele adorarás. Conhecer a palavra. Porque devemos ficar muito preocupados. Uma pessoa que está recebendo muito elogio deve fazer como Jesus falou. Entendeu? Olha para trás de mim. Porque o elogio é terrível. É a semente maligna que pode levar o homem à queda. Agora, outro caráter, outro ponto positivo no caráter de Jesus, ele era um homem que perdoava. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Quantas vezes que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro já disse, eu vou dar um número aqui bem, né, 7. Respondeu Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Em Lucas 23, 24, Jesus dizia: Pai, perdoa. Foi a expressão usada por Estevão. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa. A maior prova de que Jesus era um perdoador, era um homem que perdoava, porque ele perdoou todos que estavam crucificando. Todos que o estavam crucificando. Agora, no caráter de Jesus, tem um ponto importante: integridade. Íntegro. Marcos 12, 17. Marcos 12, 17. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando ele falou isso, o versículo diz que muitos começaram a admirar a Jesus, porque todo mundo tinha César como inimigo. De repente ele disse: não, pode dar. O que é de César, dê para César. E a Deus o que é de Deus. Tem um texto de Mateus 17, a partir de 24, que diz: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Mas para que não os escandalizasse, Jesus disse: vai ao mar, lança o anzol e primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estátua. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. O outro aspecto é de servo. Mateus 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Outro aspecto no caráter e no andar de Jesus: obediência ao Pai. João 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ainda em João 15,10, ele diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no amor permaneço. Outro aspecto, era o que eu ia mais demorar, mas a hora já passou, estou dando os versículos. Jesus era um homem amoroso. João 13,1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Andar com Jesus é exatamente possuir essas características: humildade, ser um homem de oração, conhecer a palavra, perdoar, ter integridade, ser servo, ser obediente e amoroso. Aí Paulo diz: agora vocês julguem a vós mesmos. É o pastor Edvaldo que julga, o pastor Edvaldo tem que se julgar a ele mesmo. Se você está praticando o andar como ele andou. Se não existem essas virtudes que existiam em Cristo, então nós estamos precisando melhorar. Não estou condenando ninguém. Pelo contrário, é para que nós nos voltemos e aceitemos. Eu quero deixar um versículo que é para ninguém ficar triste, porque de repente você diz nada. Tem alguém que diz, tudo que foi falado aí eu não estou fazendo nada. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra em nós há de completar, de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. O que nós não podemos é desistir. Nós temos que caminhar, prosseguir, desejando que o caráter de Cristo seja implantado em nossas vidas. Nas nossas fraquezas, o Senhor, ele nos dá uma palavra maravilhosa. Está escrita em Mateus, capítulo 28 e o versículo 20. Mateus 28 e 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, eu gosto disso aí. Eu gosto desse versículo. E vocês me veem repetindo muito isso aí, né? Eu gosto. Eu gosto. Porque mesmo que eu não veja o anjo que está me guardando, que está me protegendo, mesmo que eu não veja nada, mesmo que tenha a maior dificuldade, mas o Senhor disse que estaria comigo todos os dias. E eu quero dizer que isso basta. Mesmo que o anjo falhe, mesmo que haja alguma coisa aí mais, o Senhor está. Essa promessa é uma promessa eterna. E aqui deve estar a nossa confiança. As coisas não vão bem, mas Ele está conosco. Essa é a promessa dEle. A não ser que nós abandonemos. Não é que Ele nos abandona. O Senhor nunca, jamais irá nos abandonar. Agora, nós, normalmente, tendemos a abandoná-Lo. Que o Senhor nos abençoe grandemente e faça com que verdadeiramente nós desejemos. É bom desejar andar aonde Jesus andou, mas o maior desejo nosso deve ser andar como Ele andou, da forma que Ele andou, em cima dos preceitos que Ele andou, tendo o formato de vida, o caráter de vida que ele teve e revelou aqui na terra. Mas você vai dizer, só consegue isso, ninguém consegue isso na terra. Quero dizer o seguinte, eu não estou dizendo que você está conseguindo tudo, mas nós temos que buscar isso. Buscar. Essa é a grande riqueza. Se você não está conseguindo, não desista, busque, eu quero. Porque aquele que começou aquela boa obra, ele vai completar, vai aperfeiçoar. Até a vinda de Cristo, se nós permanecermos nessa busca, com certeza. Eu ainda não fui porque eu estou sendo lapidado. E vocês nem sabem como. O processo é forte na minha vida. É grande. Só Deus sabe. Mas nós estamos aí, caminhando. Não somos perfeitos, mas nós estamos aqui. Senhor, olha, tudo bem. Tudo bem, Senhor. Ah, é, tudo bem, sim. É como alegria. Sim, Senhor. Sim, tá bom, Senhor. Aceito. Não, tudo bem, Senhor. É assim mesmo. Tudo bem, Senhor. Tá bom, tá ótimo. É o Senhor que quer? Amém. Né? Só me dá força, ajuda, mas está bem, eu não vou brigar com Deus, mas aceitar a sua vontade, amém? Que Deus possa nos abençoar. Há um pedido do hino Cadê a irmã Eliane? Chama a Eliane aí para cantar, ela está fugindo ali. Qual o número? 4? 4, 5? 4, 5, 3. 4, 5, 3. Tá aqui a harpa aberta aqui, ó. Você não precisa nem trazer a harpa, procurar. Tá aqui, prontinho. Tá aqui no número exato. Bom, enquanto a irmã Eliane vem, eu queria convidar o nosso irmão Ivo para estar orando e abençoando os irmãos aqui que vão trazer no altar do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. E eu pediria aos nossos diáconos e cooperadores que fornecessem os envelopes aos irmãos que assim o desejarem. Pai do Senhor, amados. Cadê o amém? Ah, estão acordados, hein? Estão na bênção, hein? Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, aqui está os teus filhos, Senhor, que vão a ti, Senhor, dar, Senhor, com alegria os dízimos e ofertas, Senhor. Que ofertar é um ato de adorar a ti, Senhor, e te amar, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós queremos, Senhor, que tu, neste momento, Senhor, o Senhor abençoe a cada filho teu, Senhor, que vai dar com alegria. E é no nome de Jesus, Senhor, é que nós te pedimos, Senhor. É no nome de Jesus, Pai. Pai, nós já te agradecemos, Senhor, porque sei, Pai amado, que o Senhor irá cumprir a tua parte, porque a tua palavra diz em Malaquias 3:10, Senhor, que o Senhor vai cumprir, Pai. Pai, é no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. E louvamos a Deus por esta palavra de hoje, né? E o hino que o nosso irmão Antônio Alexandre pediu para nós cantarmos é: Oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar. E aqui foi falado sobre Pedro, sobre a vida de João, de Paulo, de Estevão, e na casa do Senhor, né? Não tem ninguém grande, não é? Aí no mundo, todo mundo se empenha e se esforça para ser o grande, mas na casa do Senhor nós estamos sempre aprendendo que temos que continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E todos nós que aqui chegamos nesta noite, nós crescemos mais um pouquinho no conhecimento e na graça do nosso Senhor. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria, não é? E fazendo nossas essas palavras para que elas sejam cumpridas em nossas vidas. Tempos primitivos lembrar e dos avivamentos de que ouvimos falar. Deus quer nos dar mais fervor espiritual, ao seu povo mandar o poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Como é bom dos crentes primitivos lembrar as ferventes orações, o seu alegre cantar. Deus os ouviu e sempre os livrou do mal e também os encheu de poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Alguns dizem mudado tudo hoje está, mas eu sei que meu Deus nunca jamais mudará. Deus permanecerá qual farol eternal, enviando ao seu povo poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Glória a Deus. Os irmãos, vamos orar. Os irmãos, orem por nós. Nós estaremos indo a São Paulo nessa madrugada, chegando às 6:30 da manhã, mas quinta-feira estamos já aqui. Uma viagem rápida, por isso que eu chego lá bem cedo, para voltar cedo também. Amém? Então, os irmãos, orem. E para que Deus continue nos dando força, saúde. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu convido para que o nosso irmão Agnaldo esteja orando. Quinta-feira eu já estou com os irmãos. A paz do Senhor, meus amados. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, por tudo aquilo que o Seu Espírito, através do Seu servo, tem falado conosco, Senhor. Nós queremos cada dia mais, não só ser ouvintes, mas praticantes daquilo que temos aprendido, Senhor. Por isso, nós te pedimos pela Tua misericórdia, vem nos capacitar, vem nos dar graça, nos colocando sempre na Tua direção, no Teu caminho, para que possamos trilhar os Seus passos, Senhor. Em nome de Jesus, agora nós te pedimos também que leve os Teus filhos em paz aos seus lares, abençoe grandemente ainda esta semana de vitória, de conquista, de bênção e de livramento, Senhor, abençoando e guardando os seus filhos. Também te pedimos em favor da vida do pastor Edivaldo, que estará viajando, Senhor, nesta madrugada. Leve e traga o seu filho em paz e que tudo seja feito para a glória do seu nome e que nesta noite, Senhor, mais uma vez, este ensino permaneça em nossos corações e que nós possamos continuar praticando a tua palavra em nome de Jesus. Amém.